Laroye, Laroeshu. Yoshua Bé, Adabacolobiejo, Laroye, Yoshua Bé, Adabacolobiejo. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Wir senden direkt aus Rio de Janeiro, aus den Tomba Studios. Wir begrüßen natürlich an dieser Stelle nicht nur euch, sondern auch den Tontechniker Bruno Marcos. Radio Mama Terra, aquele programa em português e alemão, enviado diretamente do Pé Pequeno em Niterói, do Tomba Estúdio. E nós agradecemos a presença do nosso técnico Bruno Marcos e saudamos toda a população. Por que que nós colocamos desta vez a música Exu para iniciar e para abrir os caminhos do nosso programa e do Brasil? No último mês, temos assistido à Olimpíada. Uma Olimpíada que está fazendo sucesso no mundo inteiro, uma Olimpíada de paz e que chama a atenção de todas as pessoas. As pessoas estão ligadas na TV, milhões de pessoas no Brasil e bilhões de pessoas no mundo inteiro assistem a essa Olimpíada. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece por baixo dos panos no Brasil? Uma presidente eleita por 54 milhões de votos, está sendo derrubada institucionalmente por uma camarilha de pessoas que têm um controle da política econômica do país. E a outra coisa que está se passando também debaixo do pano, mas que afeta a vida de todas as pessoas, é a violência nas cidades. As mortes, os assassinatos, a violência policial, a repressão nas periferias e nos bairros e favelas do país. Por isso, para abrir o caminho de nosso, este programa será um programa musical para apaziguar um pouco o espírito dos nossos ouvintes no Brasil e para desejar que tenhamos uma maior paz real no país e que a democracia não seja destruída. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon, Outro und Gutke. Wir haben uns heute ganz bewusst für das Lied von Vadinho entschieden, Exu. Exu ist die Gottheit in dem afro-brasilianischen Religion Candomblé. Sie steht für Kommunikation und Exu öffnet den Weg. Die große Frage ist, wofür öffnet Exu den Weg? Genau, darum, wofür offenen den Weg? Wir erleben im Moment eine friedliche Image für die ganze Welt, wo die Menschen sehen, Friede und die Leute zu jubeln über was passiert in der Olympiade. Aber gleichzeitig unter den Teppich, wir erleben im Moment in Brasilien eine Staatsstreiche, eine organisierte Systeme von korrupten Politikern, die machen die Abwahl von einem Präsidenten, die Gewalt war von 54 Millionen Menschen. Wir erleben die große Staatsstreiche von Lateinamerika in den letzten 6 Jahren. Gleichzeitig, wir erleben in Brasilien eine hohe Gewalt auf den Straßen. Die Leute können nicht ganz auf den Straßen gehen. Es gibt Polizeigewalt, es gibt Unsicherheit in den Gesundheitssystemen, es gibt Unsicherheit bei der Bürokratie. Ein Dokument zu haben, man hat keine Chance. Der Bürger von Brasilien erlebt ein Chaos. Die ganze Bevölkerung weiß ganz genau Bescheid, dass die Senatoren und die Abgeordneten, die in Brasilien jetzt machen einen Putsch, sind alle oder fast alle involviert in Korruption. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Devido ao clima de golpe que o Brasil vive, devido ao fato de que no momento vivemos um caos político e de violência nas cidades, resolvemos fazer um programa hoje só com música e com a esperança de que os caminhos se abram. Que Exu abra os caminhos aqui do Brasil. Vamos escutar a música Tanta Ladeira, de Dagama. E Nana Vasconcelos met prelude pra Nana. Exatamente. Tanta Ladeira da Gama, com Dagama, e Naná Vasconcelos com a música Prelúdio pra Nanã. Faces do subúrbio sem armas na mão. É Nanica, papaya do Deus menino. É o peste traquino, vai matar lá na mão. Sou do terceiro mundo, mas sou do primeiro sol. Danço rock, danço reggae, jogo basquetebol. Maletas viajam de avião. O ataque suicida vem da Afeganistão. Eles vão no dicionário, mas misturam as letras MMBU, RZO. Comunidade, atenção, alto-falante vai falar. Porta-feira rola o reggae só pra contrariar. É tanta ladeira, é tanta ladeira. É tanta ladeira, é tanta ladeira. É tanta ladeira. É tanta ladeira. É tanta apaiado, Deus menino. É o peste traquino, vai matar lá na mão. Sou do terceiro mundo, mas sou do primeiro sol. Danço rock, danço reggae, jogo basquetebol. As maletas viajam de avião. Ataque suicida dentro do Afeganistão. Eles vão no dicionário, mas misturam as letras MMBU, RZO. Comunidade, atenção, alto-falante vai falar. Bordadeira, ralo, reggae, só pra contrariar. É tanta ladeira, é tanta ladeira. É tanta ladeira. É tanta ladeira. É tanta ladeira. É tanta ladeira. É tanta Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Acabamos de escutar Tanta Ladeira, do Da Gama, e Naná Vasconcelo com a música Prelúdio para Nanã. Rádio Mama Terra, um kulturprogramm em deutsch und portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Wir haben soeben gehört Tanta Ladeira von Da Gama e Prelude para Nanã, Naná Vasconcelo. Und wir machen weiter Musik mit John Arcadius, und zwar Benin und Hunin, Hunin. E prosseguimos com João Arcadius, com a música, com as músicas Benin e Hunin, Hunin. João Arcadius esteve aqui em Niterói no encontro Niterói Encontra-se com a África, organizado pela cidade. João Arcadius foi um grande sucesso. Sigamos com João Arcadius. Mau ke kenei, lemingai yoi. Mau ke kenei, lemingai yoi. Mau ke kenei, lemingai aue. Dona inde, petson bangjebe. Ah, ah, ah, ah, ah. Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente de Niterói. Marcos Romão, aqui como locutor do programa A Voz Brasileira da Rádio Mamaterra. Ja, und die der deutschen Moderatorin Ortrun Gutke am Mikrofon, hier im Pepequeno im Studio in Niterói. E faremos uma pequena viagem nesta Olimpíada. Uma pequena viagem musical, já que abrimos o programa com Exu de Vadinho, lá da Bahia, prosseguimos com Oxóssi, do Sunlight Square Record, lá de Cuba. Uma música linda que vocês vão curtir para saber que em Cuba também tem candomblé, que é o candomblé brasileiro. Ja, unsere Sendung haben wir begonnen mit Exu, mit der afro-brasilianischen Gottheit Exu von Vadinho aus Salvador de Bahia und gehen wir jetzt weiter mit einer anderen Gottheit und zwar mit Oxóssi und zwar gespielt von der Gruppe Sunlight Square Records. Sie kommen aus Kuba. In Kuba gibt es ebenfalls Candomblé. Yako di Chanquele, o di Chanquele. Yago adi chanquele, o saini wewe, o ni wewe, o ni wewe, o batido lugo sai, ya culo bajo. Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. E acabamos de escutar a música Oxóssi, Sunlight Square Record, é o grupo de Cuba que tocou uma música de candomblé, que no Brasil é candomblé. O nosso programa está sempre acompanhado e o técnico é Bruno Marcos, nosso grande amigo aqui do Pé Pequeno. Radio Mamaterra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Wir haben soeben gehört Oxóssi von der kubanischen Gruppe Sunlight Square Record. Como nós nos decidimos, esse programa será bastante musical, está sendo bastante musical, espero que esteja agradando a todos. E agora vamos para o nosso amigo Sérgio Boré e família, que é um hamburguês baiano ou um baiano hamburguês, com a apresentação das músicas do seu último CD, chamado Músicas para Pintar Paisagens no Imaginário. Sérgio Boré é um grande companheiro da Rádio Mamaterra e sempre que passa pelo Rio de Janeiro nós vamos assisti-lo. Rádio Mamaterra, em Kulturprogramm em Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Gehen wir weiter in unserer musikalischen Reise für heute und wir möchten euch gerne präsentieren die neueste CD von Sergio Boré. Sergio Boré und seiner Familie grüßen wir an dieser Stelle ganz herzlich. Sergio Boré ist Brasilianer, er hat eine Zeit lang in Hamburg gelebt. Seine neueste CD möchten wir jetzt vorstellen. Sie heißt Musik, um in Gedanken Bilder zu malen. Es ist ein schöner Titel dieser neuesten CD und hört mal rein und fangt an, selber eure eigenen Bilder und eure eigene Fantasie zu zeichnen. Wir wünschen euch viel Spaß. Thank you.

leva a gente a algum lugar com amor no pensamento, faz a gente se alegrar. Quando o batuque de um tambor alimenta uma canção, mão no couro, coração, coração, põe-se a sonhar. Nara, nara, e nara, nara, oh, nara, nara, e nara, nara, oh, coração de batuqueiro tem sabor. Tem sentimento, faz dançar o mundo inteiro, faz sorrir o seu tambor, tambor, tambor, tambor, tambor. Ui! Ui! Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal in einem Monat. Jeden dritten Samstag im Monat von 16 bis 17 Uhr wird Radio Mama Terra ausgestrahlt und kann auch über Internet gehört werden über www.tidenet.de. Ich verabschiede mich von euch, genießt die Musik von Sergio Boré. Ich bedanke mich bei dir, Romain, bis zum nächsten Mal. Und natürlich bedanke ich mich auch bei unserem Tontechniker Bruno Marcos. Vocês acabaram de escutar na Rádio Mamaterra músicas de Sérgio Boré. E no nosso próximo programa teremos a presença do secretário de esportes da cidade de Niterói, nada mais, nada menos que Bruno Souza, que foi um esportista brasileiro que passou muitos anos em Hamburgo. Tchau! Até mais! Beleza. Ótimo! Aviso, então melhor. tão mesmo.